5, 4, 3, 2, 1. Noite alta se arristou, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata com uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor, revelando a lua idosa, a história dolorosa deste amor. Muito bem, amigos da nossa 98 FM, estamos chegando aqui mais uma vez, nosso sábado maravilhoso, hoje sábado de carnaval, né? Hoje dia 9 de fevereiro de 2013. Olha, hoje a gente vai fazer uns programas aqui resumidamente, tá certo? Vamos começar aqui com um especial musical, que a gente faz essa parceria com bregablog.com e também com a nossa 98 FM. Eu apresentando aqui o programa, e a qualquer momento aí, né, os nossos amigos, né, que estão fazendo a cobertura do Carnaval 2013 de Ibiranga e de Juripiranga, né, entrará conosco aqui ao vivo a qualquer momento. O programa do Amado Batista hoje vai ser resumido também, né, indo ao ar até as 7h30 aproximadamente, assim que eles ficarem indefinitivamente, quase que não sai, lá da avenida, né, a gente vai liberar aqui o sinal para que seja aí feita a transmissão. Mas como essa parceria sempre tem um grande sucesso, pedindo desculpa aí aos ouvintes aí, que essa semana eu não passei uma boa semana de saúde, né? Mas estou me recuperando aqui aos poucos. Cumprindo e seguindo a parceria Luciano Silva, RCI Bregablog.com, hoje teremos mais um especial musical dentro do Sabor Nordestino. Hoje, Evaldo Braga venceu Gilberto Lemos e Ronaldo Adriano na votação dos nossos leitores e será biografado neste sábado hoje de carnaval. A programação tem início, que já se iniciou agora com no momento comigo, e pode ser ouvida também ao vivo. Quando você estiver aí ouvindo pelo bregablog.com, lá tem um link. Aqueles que não puderem ouvir a transmissão, a mesma estará gravada a partir de domingo, amanhã, para a audição no blog. Logo após o especial musical, claro, sempre o programa Amado Batista. Nem a lua tem pena de mim, pois ao ver-te quem te chama sou eu. Entre a neblina se escondeu. E pra gente iniciar aqui o nosso especial, vamos começar aqui com a música do Evaldo Braga, Sorria, Sorria. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Evaldo Braga. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Thank you. especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Evaldo Braga, nascido na cidade de Fluminense, de Campos do Goitacazes, em 26 de maio de 1945, era filho de Antônio Braga, fruto de um relacionamento extraconjugal. Por isso, não era querido pela esposa do seu pai, com quem chegou a viver durante algum tempo, juntamente com os irmãos. Evaldo Braga não conheceu a sua mãe biológica, que se soube-se depois que ela morreu queimada. Passou parte da sua juventude em um colégio interno, o Instituto Profissional 15 de Novembro, localizado em Quintino, Rio de Janeiro, conhecido como FEBEM. Evaldo Braga trabalhou por muito tempo como engraxate e lavador de carros de artistas de rádios e gravadoras. Com esta ocupação, conheceu diversos artistas, entre os quais Newton César, que lhe ofereceu a primeira chance de emprego no meio artístico, atuando assim como seu divulgador. Com isso, conheceu Edson Vander e apareceu pela primeira vez no ramo musical compondo A Areia no Meu Caminho, juntamente com Reginaldo José Ulisses. A música foi gravada pelo cantor Edson Vander em seu primeiro disco, Canto ao Canto de Edson Vander, em 1968, e estourou nas paradas brasileiras, chegando a superar artistas do porte de Roberto Carlos. Em seguida, conheceu o produtor e compositor Osmar Navarro, que convidou para gravar um disco na gravadora Polydor. Posteriormente, teve músicas gravadas por Paulo Sérgio, um dos artistas que o ajudaram na sua carreira musical. Na música, celebrou-se em 69 no estilo de Dor do Cotovelo, tendo assim firmado uma parceria com os compositores como Carmen Lúcia, Pantera, Isaías Souza e outros. Apresentava-se frequentemente no programa Discoteca do Chagrinha. Seus maiores sucessos foram Eu Não Sou Lixo, Nunca Mais, A Cruz Que Carrego, Mentira, Sorria, Sorria, Meu Deus, Eu Desta Vez Vou Te Esquecer e Tudo Fizeram Para Me Derrotar. Quem está curtindo também a gente aqui é o nosso amigo Ângelo. Um abraço a você, Ângelo, lá de São Miguel do Taipu. Um abraço a você, obrigado pela sua sintonia. Ele que ligou para cá e está pedindo uma música aí do Evaldo Braga, Eu Sou de Você. É essa? Não, tá errado, deixa eu ver. Ah, Só Quero, né? Muito bem. Então vamos ouvir. Um abraço a você, Ângelo, e a todos aí de São Miguel do Taipu. Programação especial musical, homenageado de hoje é ele, Evaldo Braga. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu só quero lhe ver, para nunca mais chorar, pois distante de você não consigo mais ficar. Minha vida é vazia, já nem posso mais cantar. Vivo sofrendo, querida, e a todos reclamar que o destino acabou todo nosso imenso amor. E agora o que farei? Pois nem mais sei quem eu sou. Nesta cidade todos têm felicidade, só eu fico a lamentar. Eu só quero lhe ver, mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra, só lhe peço por favor, creia em mim sinceramente, em nome do amor. Neste momento você, sei que está a me escutar. Eu só quero lhe ver, para nunca mais chorar. Eu só quero lhe ver, amor. Eu só quero lhe ver. todos têm felicidade. Só eu fico a lamentar. Eu só quero é lhe ver. Mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra. Só lhe peço por favor. Em nome do amor, neste momento você, sei que está a me escutar, eu só quero é lhe ver, para nunca mais chorar, eu só quero é lhe ver, mas você onde andará? Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é ele, 17 horas e 38 minutos, é Evaldo Braga, merecidamente aí, ele que venceu, né? É Gilberto Lemos e Ronaldo Adriano, teve uma votação aí de 77 votos. 70% dos votos foram dele. Gilberto Lemos ficou com 17 votos e Ronaldo Adriano com 16 votos. Muitas pessoas não conhecem, né, esses outros cantores, né, e os próximos especiais que tiver, eu vou fazer assim, eu vou apresentar um pedacinho da música daqueles que estavam concorrendo e o vencedor, né, para as pessoas saberem um pouco mais aqui desses cantores, tá bom? Gilberto Lemos, um grande cantor, e estava conversando com meu amigo Jackson da Cruz, ele falou para mim que, estava falando para mim que o Gilberto Lemos gravou um disco novo, 2012 aí, depois ele vai até passar para mim, para a gente poder aqui colocar também na nossa grade, na nossa rádio. Um abraço aí, meu amigo Jackson da Cruz. Um abraço a você, garoto. Obrigado pela força, certo? Obrigado mesmo. Eu vou apresentar vocês aqui, olha. O outro cantor que estava concorrendo aqui com Evaldo Braga é esse aqui, ó. O Gilberto Lemos é esse aqui. Isso aí foi um daqueles que estavam concorrendo com Evaldo Braga e Ronaldo Adriano também, ó. Tenho vivido os piores momentos de minha vida. Então, quem sabe um dia esses que estão sendo tocados aqui, né, um pedacinho aí, pode ser o vencedor. Mas o vencedor é esse aqui, ó. Esse é o que está sendo homenageado hoje. Eu vou atender agora o pedido aqui de... rapaz, nosso amigo Arlindo, um abraço aí, nosso amigo Arlindo. Felicidades aí a você, nosso amigo Arlindo, que reside aí na Avenida Brasil. Um abraço a você, Arlindo, né, ele está ouvindo a gente e também está pedindo aí a música de Evaldo Braga. Luciano, eu queria que você colocasse uma das mais tristes de Evaldo Braga. Rapaz, tem tanta música boa aqui do Evaldo, viu? Não posso te dizer assim. Agora tem um cara que é fanzaço do Evaldo Braga, é Ivanildo Marinho, né? Eu vou tocar, pô, já que você tá querendo chorar aí, eu vou colocar Vou Chorar de Evaldo Braga, tá bom? O homenageado de hoje é ele, Evaldo Braga. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Não voltes novamente. Faz tanto tempo que até me acostumei. Sem teus carinhos, sem teus beijos, meu amor, eu vou seguindo disfarçando a minha dor. Ah, se eu pudesse ser feliz contigo agora e nesta hora te entregar o meu amor. Em outros braços com alguém tu estarás e certamente nem de mim te lembrarás. Não vou chorar, não, o teu adeus, não. Nem implorar, não, um gesto teu. Contigo agora e nesta hora te entregar o meu amor. Em outros braços com alguém tu estarás e certamente nem de mim te lembrarás. Não vou chorar o teu adeus, nem implorar um gesto teu. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Quisera eu saber por onde você andará. Quisera eu saber com quem você agora está. Foi uma ilusão. Você não teve nem a compaixão, sempre querendo me deixar na mão. Eu não concordo, amor, com tudo que você andou de mim falando. Mas mesmo assim ainda estou te esperando. Não sei se vai acreditar que estou chorando. Saber se tem ou não o seu perdão. Quisera eu te entregar todo o meu coração. À noite eu rezo para você poder voltar pra mim. Gostaria de saber se você vai entender, pois preciso ser feliz com você. Quisera eu lhe entregar meu coração. Quisera eu saber se tenho ou não o seu perdão. Quisera eu saber que o nosso amor não foi só uma ilusão. Você vai entender, pois preciso ser feliz com você. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A minha vida vida. 17 horas e 50 minutos, programação especial, homenageado de hoje é ele, Evaldo Braga, merecidamente venceu aí Gilberto Lemos e Ronaldo Adriano. Olha, Evaldo Braga morreu em um acidente automobilístico na BR-3, Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, a atual BR-040, no dia 31 de janeiro de 1973, com apenas 27 anos de idade. Segundo populares, a tragédia aconteceu quando o motorista tentou fazer uma ultrapassagem perigosa e o Volkswagen TL do cantor foi atingido em cheio por um caminhão Scania que vinha no sentido contrário. É importante ressaltar que no momento do acidente, Evaldo Braga não dirigiu o carro, mas seu motorista Vanderlei, que morreu na hora. Evaldo Braga ainda foi levado com vida ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, mas como perdeu muito sangue, morreu de anemia aguda. Seu túmulo é um dos mais visitados no feriado de finados no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Que coisa, hein? No mês de setembro de 2011, no Sesc Campos, Evaldo Braga foi homenageado com uma exposição de fotos e artigos do cantor pelo fotógrafo e pesquisador cultural Wellington Cordeiro. Uma curiosidade bem interessante: existe um boato segundo o qual Evaldo Braga, ainda bebê, teria sido jogado pela mãe biológica numa lata de lixo. Entretanto, esse boato foi veementemente desmentido pelo irmão de Evaldo, o músico e cabeleireiro Antônio C. Braga. Em depoimento, um documentário realizado por Armando B. Mendes Filho, em 97, intitulado Evaldo Braga, o ídolo negro, que está disponível no site YouTube, em três partes. O esclarecedor depoimento de Antônio C. Braga aparece na parte 2 do documentário, exatamente a 1 minuto e 52 segundos. É triste, né? Um cantor aí que estourou e, infelizmente, né, sua vida, sua carreira se acabou com 27 anos de idade, né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui, interessante. Vocês podem prestar atenção. Olha, quem era muito fã do Evaldo Braga também era o Carlos Alexandre. E Carlos Alexandre morreu no dia 30 de janeiro. Impressionante isso, né? O Evaldo Braga morreu no dia 31 de janeiro. A diferença aí é que Evaldo Braga morreu em 73, né? E o Carlos Alexandre morreu em 89. Essa é a única diferença. Mas foi no mesmo mês de janeiro, é a diferença aí de um dia para o outro, né? É impressionante aí. É que Deus coloca aí o Evaldo Braga num bom lugar, se ele merecer, né? É umas coisas que a gente não entende, né? Pessoas que estouram e sua vida vai embora. Às vezes as pessoas não sabem explicar o motivo qual aconteceu esse acidente. Mas é um dos cantores mais novos que eu já vi na música popular, né? Perder sua vida aí com 27 anos de idade. Agora eu vou atender aqui o pedido da nossa amiga Raquel, que está ouvindo a gente. Um abraço a você, Raquel. Obrigado pela sua sintonia. Obrigado para você. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Não atenda a campainha. Por favor, não atenda a campainha, meu amor. Agora eu vou pedir um favor. Não quero que você atenda a porta, pois isso pode atrapalhar nós dois. E essa campainha que espere, a gente pode ver quem é depois. O tempo é muito pouco pra quem ama, por isso a gente tem que aproveitar. E esse alguém que use o telefone, ou volte então depois a nos chamar. Quero estar com você. compreenderá que há muito tempo eu desejava te beijar. Peço-lhe um favor, tente compreender. Se você sair, eu vou sofrer. Quero estar com você, isolado do mundo. Quero dar pra você meu amor mais profundo. Olha nos seus olhos e compreenderá que há muito tempo eu desejava te beijar. Peço-lhe um favor, tente compreender. Se você sair, eu vou sofrer. Não atenda a campainha, por favor, não atenda a campainha, meu amor. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é ele, Evaldo Braga, 17 horas e 58 minutos. Quem ligou pra cá também foi a nossa amiga Fabiana, da Rua Projetada O. Um abraço a você, Fabiana. Felicidades aí. Ela pediu aqui a música Cruz que Carrego, oferecendo aí para o seu familiar, o Alencar, né? Um abraço aí, o Alencar. Também o Osmar, tá certo? Um abraço aí a todos. Se também a nossa equipe aí da nossa 98 estiver me ouvindo aí, tá certo? Quiser entrar no ar pra dar uma puxadinha aqui, pode, tá certo? Pode entrar no ar, tá bom? Já vi aqui nosso amigo Ezivan aí já dando uns toquezinhos aqui pra mim. Tá certo? A qualquer momento o nosso amigo Didi Adilson vai entrar no ar conosco aí, né? Direto da Folia. Então vocês, a qualquer momento, podem entrar em contato comigo aqui que a gente, tá? A gente coloca vocês no ar aqui, tá bom? Enquanto eles não entram em contato, a gente vai colocar aqui a música da nossa amiga, A Cruz que Carrego. Um dos grandes sucessos do Evaldo Braga. Merecidamente, homenageado de hoje é ele, Evaldo Braga. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Sinto que é grande a tristeza, intenso inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. Em nada mais posso crer, para mim nada existe. Somente eu sei dizer por que vivo tão triste. Sinto a cruz que é carregada, bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Caminhando tão triste, noite escura. Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura. Quem de amor me chamava na hora da ceia? Quem de mim tanto gostava, agora me odeia. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, expressa e bastava. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Ela me amava. Muito bem, 18 horas e 18 minutos. Estamos chegando aqui ao final de mais um especial musical. O homenageado de hoje foi ele, Evaldo Braga, né? Merecidamente aí. As pessoas que voltaram, né? Lá no bregablog.com, nosso amigo parceiro, né? Grande amigo aí, Jackson da Cruz. Né? Espero que vocês tenham gostado do especial. Mesmo a gente estando no clima de carnaval aí, não deixamos de apresentar essa programação, certo? Já que falamos aí na biografia, falamos toda a sua história do Evaldo Braga, né, um dos cantores populares que sua vida, né, foi embora aos 27 anos de idade. Vou deixando a última, que eu acho que é uma das músicas do Evaldo Braga que fez mais sucesso e aquela que tocou muito, né, nos anos 70 e também anos 80. Meu Deus. Valeu, Evaldo Braga. Valeu, especial musical. Em seguida vem o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Chorando, e hoje vivo lamentando pelo seu sincero amor. Eu sei que viver sem este amor é uma longa tortura. Eu prefiro morrer na terra. Aqui se faz, aqui se paga, pois pensei que estou pagando o que fiz, ó minha amada. Meu Deus, eu pergunto a todo mundo, por onde anda meu amor, eu não sei, brigamos sem querer por nada. Para mim Eu a chamava de querida, minha flor. Agora pergunto a todo mundo, por onde anda meu amor? O seu amor